Fortaleza. Total 99-1-1, formação Golf confere, Fortaleza autorizado nível 3, 1-0. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após Momo boa posição Cogibo, após Cogibo Froti e após Froti conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-1-9-8 e aciona 5-5-1-2 no transponder. 3-1-0 para Fortaleza, decolando da pista 1-0 com curva à esquerda. Momo, Cogito, Froti e conforme o nosso plano. E aciona 5-5-1-2 e 19-8, confirmando o transponder. 5-5-1-2, confirmando no pátio 3, chama pronto para o pushback funamento, o total 9-9-1-1. Camarão, 5-9-9-1-1. Praça Salvador, bom dia, são 3153, centro da informação, Golfo, nosso copo HDL 360. Então 3153, eu tenho pré-aprovado 380. Copia, aguarda a coordenação 360. Copia, 3153. Jado Galeão, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9-8 e aciona 5520 no transponder. Então 3153, autorizado, Galeão, nível 3, 2, 0. Decola da direita, curva direita, saída da El, da Brito. Controle, e após tentar não perder o gol, não quero. Controle, 1, 1, Leda, 8, 9, 7. 02, controle 1-1-9-8. Tem o seu abato. Salvador, bom dia, TP 5-5-4. Trip 5514, contato radar, 130, saída Conde. 5514. Pelo 1715, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste 10-2, um bom voo. Via Alfa, no ponto de espera da 10-2-9-2, bom dia. Trip 5514, direto Conde está presente. 5514. No 5 tem livre ingresso e decolagem da 1-0, vento 050 graus, 04 nós. Livre ingresso e decolagem da 1-0, voo no 897, Recife 251-3395. Ok, 251-3395-1897. Salvador, bom dia, Rio 5973, informação Golfo. Bom dia, aeronave que tentou contato com o Sol, a mensagem veio interrompida, contando por gentileza, matrícula. Bom dia, quem modula é o Rio 5973, está ciente da informação Golfo. Rio 5973, muito bom dia, está autorizado para Recife 370, nível. O senhor vai decolar da 10, cumpriu o perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5513. É o código transponder 119.8, é a frequência do controle. Autorizado para Recife no nível 370. Decolagem da Serra Cabeceira 10, PUCA, Aracaju. Primeira curva esquerda, transponder 5513. Controle opera 19.8 para o Rio 5973. Se o código de amante está correto, me chama quando pronto para o push. Chamará a posição pátio 3. 5973 reportará para o posto. Solo passarinho 2223, bom dia, autorização conquista, por gentileza. Passarinho 2223, está autorizado para a vitória da conquista, nível 180, 180. Toda cola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor, transição. Arbor, após Arbor, voa direto, vitória da conquista, após decolagem direita. 5522, transponder, 19.8, é a frequência do controle. 170, conquista, autorizado Arbor, depois direto para lá. 5528, transponder, e 19.8, é o controle, passarinho 2223. Protegimento correto, chama quando o piloto propuxa. Estacionamento 31538. Confirme, por favor. Postando 715, Recife 1260-1288. 1260-288 no 715. Chile Vendarafa, por gentileza, prossiga com seu teste de volta. Está autorizado então, vou local meu pé, decolando no 7 no axé, após decolagem curva direita, aciona 0171 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Mais correto, fracionamento TAC 118.95, altímetro marca 1013, tem bom voo. Prossiga. Quer confirmar nosso código de transporte? 5522. Obrigado. Comandou Rio 5973, pátio 3, pushback acionamento. Rio 5973, autorizado, puxa acionamento, chama taxi. Pushback acionamento, chama taxi. Guardião 06, prossiga. Para do solo, correção 06, vento 030 graus, 039. 2013. Da minha torre. Confirme o PLB, por gentileza. Contorno Patinho Alfa, ponto de espera 108, decimal 95, altímetro marca 1013. Solo Guardião 06. Então 06, decolada 019, controle agora em 119.8. 119.8, até regresso. Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, 510, litoral, reporta visual contínua. Reportará visual Guardião 06. Trip 5504. Tenha 5 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o ano 30, chame controle Aracaju 203. Para o táxi, o Rio 5973, 4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Segue em frente via India Alpha, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro marca 1013. Está em frente India Alpha, 1895, no ponto de espera, 1013 agora, 1093. Alinha e manter, Aguarda após a passagem do mesmo autorizado em início do push, me chama quando está. Após o Rio, autorizado pushback federal 9970. 0531, a linha tem livre decolagem, vento 060 graus, 049. Aqui decola 6303. Três decoladas 24, controle agora em 119.8. Dois Salvador, bom dia, Rio 5973, próximo ponto, espera pronto para a decolagem. 973 autorizado, LR, mandei para o sinal 0, vento. Lívia, LR, mandei, Rio 5973, a pista 10. 3, contato radar, 380, saída da EL. Delta, 3130, 3133. Autorizado ingressar no nosso reporte pronto para decolagem, índio número 1. Delta. Direto da EL, 3133. Estamos prontos. Também para o puxo essa manhã. Sim, será após o total, ok? Quer dizer, será após o sideral total, mas é me escuta agora, por gentileza. Positivo, após o sideral, nossa escuta. Livre decolagem 90, 060, grau 049. Livre decolagem 90. 99, 70 para táxi com 2 a bordo, alternando São Luís, 3 horas e 46 de autonomia. 3 horas e 46, 2 a bordo, alternando São Luís, confere? Confere. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. Ok, Índia Alfa, 1895, ponto de espera, Sideral, obrigado. Atento ao táxi do Sideral, total, está autorizado o push no 5 do pátio 3, total. Positivo, rapaz, no Sideral estamos autorizados, inicial, push, e acionar o táxi. Decolagem, o vento 060 graus, 032. E 5973, decolado 17, controle agora em 119.8, bom voo. 98, bom dia. Chanel 6225, voa Bonf para interceptar a chegada Bonf, retorno descida. Está em contato radar 80 milhas no nordeste de Salvador. 970, aproxima ponte Pera, pronto, bom dia. Apuca, cruza 2300 para 370. 10-0-9-9-7-0 370-9-7 Janave Mirafa, decolar 2-2-8, controle agora em 1-1-9-8, até o retorno. Controle 199-8, Indiana Esmeralda. Será 9970 livre decolagem, vento 070 graus, 049. Livre decolagem, sideral 9970. Autorizando 1000 pés, reportará fora da barra, o Indiana Esmeralda. Prossegue para toque remetido em Veracruz? Afirmativo, TGL em Veracruz, em Geraldo Peralta. Então 3153, chama Recife 1251, 3395. 1251, 13395, 3395.